Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer aqui dois pontinhos, se der para esclarecer os dois, se não, pelo menos um deles, em torno do qual existe muita confusão. Uma delas diz respeito a mim mesmo. Mas você sabe que por todo lugar eu sou apresentado como se eu fosse o pai do pai, o avô, o bisavô, o tataravô do conservadorismo brasileiro. Tá certo? Então, de certo modo, a palavra conservador é usada para me definir. Eu acho isso um absurdo total, porque ao longo da minha obra você não verá nenhuma tomada de posição desse tipo. Talvez aqui ou ali uma opiniãozinha conservadora sobre algum ponto em especial é possível, mas evitar essas tomadas de posição gerais, que em última análise tomam partido a favor de um determinado modelo de sociedade, ou de um modelo geral de conduta humana. Ou seja, uma norma que deveria servir para orientar a conduta de todo mundo. Isso aí eu não faço. Isso aí não tem nada a ver com a minha mentalidade, com a minha filosofia, e eu sou contra fazer. Não sou contra que os outros façam, mas eu não vou fazer. Portanto, quando as pessoas me carimbam de conservador, é a mesma coisa, eles estão fazendo a mesma coisa quando elas carimbam os outros de liberal, de positivista, de pragmatista, de comunista, etc, etc. E é só uma carimbação que é ou honorífica ou depreciativa, só para parecer bonito. É só isso, não tem mais não tem conteúdo nenhum, nenhum, nenhum. Por quê? Simplesmente não há um debate político sério dentro de nenhum movimento. Se não há um debate político sério dentro, como é que vai debater com o outro? Se, por exemplo, aqueles que se denominam liberais, né, eles não trocam as suas ideias sobre liberalismo, tentando esclarecer o que que eles entendem por liberalismo um com os outros, como é que eles vão opor o liberalismo, por exemplo, ao trabalhismo, ao progressismo ou qualquer outra coisa? Então, tudo isso é só rótulo, tipo assim, emblema de clube de futebol. Não, realmente não passa disso. Então, é o debate político mais ridículo do universo, meu filho. Se você procurar o país mais atrasado, mais pobre da África, o pessoal lá discute de maneira mais inteligente do que no Brasil. É uma coisa impressionante o que acontece aqui. Isto tudo faz parte do fenômeno que eu mesmo estou diagnosticando desde o começo da década de 90, que eu chamei primeiro de imbecil coletivo, né? Com a ressalva de que o imbecil coletivo acabou se transfigurando numa proliferação de imbecis individuais autênticos, porque o imbecil coletivo, ninguém era ali imbecil, só o conjunto era imbecilizante, né? Então eu defini com pessoas de inteligência normal ou superior e se reúne com o propósito de imbecilizar-se umas às outras. Bem, elas fizeram isso e, portanto, já estão imbecilizadas, então agora já não é mais o imbecil coletivo, agora são imbecis no plural. Tá certo? Então, assim, os partidos políticos, as universidades, as redações de jornal, é tudo uma floração de imbecis como nunca se viu, gente. É uma coisa assim, chega a ser aterrorizante, porque a destruição da inteligência humana é a destruição da humanidade, é um processo desumanizante. Então, é evidente que quando eles carimbam alguém de conservador, de fascista, de qualquer coisa, não quer dizer nada, né? Outro dia eu ouvi, por exemplo, um programinha, um vídeo do Eduardo Bueno sobre comunismo no Brasil. Sabe o que ele entende de comunismo? Absolutamente nada, nada. Quer dizer, ele carimba os caras de comunista, assim, por motivos que não têm nada a ver com a história, né? Então, assim como o Marco Antônio Vio também não sabe o que é comunismo, porque nunca estudou. Eles não estudaram comunismo, não estudaram fascismo, eles usam essas coisas assim só para parecer bonito e para. Se ele acha bonito ser comunista, ele diz que é comunista. Se ele acha bonito ser fascista, ele diz que é fascista, e assim por diante. Mas é tudo só ostentação, você está entendendo? Não, não é uma coisa séria. Quando você vê pessoas que dedicaram a vida, né, a definir e aprofundar os conceitos das suas respectivas ideologias, quando você vê a obra do George Lukács, ou do Giovanni Gentili, para citar aqui, por exemplo, um comunista e um fascista, e você vê como eles levavam esse assunto a sério. Isso era a vida deles, era o coração deles, era o sangue deles. Entendeu? E, para definir isso, eles usavam o melhor da sua inteligência. Eram dois gênios assombrosos. Agora, pergunto eu, no Brasil, quantas pessoas leram essas coisas? Né? O George e o Lucas chegaram a ler um pouquinho. Eu lembro que, nos anos 60, a editora Civilização Brasileira publicou pela primeira vez uma coletânea de ensaios do Georg Lukács, chamada Ensaios sobre Literatura. Eu li aquilo, fiquei absolutamente fascinado, né, e fui atrás dos outros livros do homem. Eu sempre faço assim. Quando eu gosto de um autor, eu vou procurar, se possível, a obra completa dele. Mas, para ter a certeza de que eu estou entendendo direitinho e de que não estou perdendo inumeráveis riquezas ou tomando, às vezes, uma riqueza acidental como se fosse o centro da coisa. E quando eu cheguei na estética do Georg Lukács, que ele considerava a obra principal, que é um negócio monstruoso em 6 volumes, eu fui lendo aquilo, não terminei de ler, eu li acho que 3 volumes. E fiquei muito impressionado, falei, olha, isso aqui nunca vai chegar no Brasil. Nunca, ninguém vai estudar essa coisa no Brasil. Não há a menor possibilidade. Aqueles que estão ganhando dinheiro com o Georg Lukács não vão ler tudo isso, não vão fazer esse esforço. Quanto ao Giovanni Gentile, então, aí nunca saiu nada do Giovanni Gentile em português. E Giovanni Gentile era o guru do Mussolini, né? E era, como é que se diz, apesar do seu viés ideológico, era um homem muito honesto, Giovanni Gentile, né? E ele teve um papel importantíssimo na formação acadêmica do maior estudioso americano do fascismo, que é o James Gregor, que de fascista não tem nada, evidentemente. E que, em vários livros, ele expressa a gratidão que ele tem pelo seu ex-professor, Giovanni Gentile, etc, etc. Então, eu falei, bom, o melhor do debate ideológico não chega no Brasil. Só chega, assim, a rotulação superficial. Quer dizer, são carimbos que você usa para se engrandecer ou para depreciar o adversário, né? Chamar de comunista ou nazista, não quer, portanto, não quer dizer coisíssima nenhuma. Então, o que existe no Brasil? Existe, assim, uma disputa imediata pelo poder. E mais ainda, disputa pelo dinheiro público, gente. É isso que eu estou falando. Por que você acha que esse pessoal agora está com tanta raiva do Bolsonaro e de todos nós? Por quê? Porque eles queriam 30 bilhões de reais, meu Deus do céu. E o Bolsonaro tirou da mão. Já estava pegando. Daí o Bolsonaro chegou lá e tirou. Eles estão com síndrome de abstinência de dinheiro público, pô. Então, vai ser um ódio que não vai terminar nunca. Peraí, tem alguma coisa para eu beber aí? Síndrome de abstinência que está resultando, então, em crise de ódio. Eles têm que se vingar. Então, o que ele faz? Suspendeu 12 deputados, tirou o presidente do partido e botou a Joyce Hasselman, que está lá moribunda no hospital, coitadinha. Então, é tudo isso. Só imediatismo, eles querem o, não é só, eles querem o cargo público e querem o dinheiro. O dinheiro, o dinheiro. Né? Era o protesto do tempo das passeatas. Zé Dirceu, eu quero o meu. Né? Você tá, não é que você está indignado com o roubo. Né? O cara roubou e não deu nem um pouquinho para você, pô. Que sacanagem. Não é isso? Então é muito baixo o nível de discussão política brasileira. E nesse baixo nível, os caras me envolvem, eles usam o meu nome. Com o qual eles não têm absolutamente nada que ver. Outro dia veio esse bunda mole, esse cara ridículo desse Bebê Anos. Está entendendo? Um nome muito correto. Né? O Bebê Anos é um cuzinho que quer ser um cuzão quando crescer. Pô. Ele é isso, não é nada mais do que isso. E o cara desse não devia ter o direito de pronunciar o meu nome. Está entendendo? Por quê? Algum dia ele vai ler as coisas que eu escrevi? Você acha que ele tem a capacidade de acompanhar este curso, de ler qualquer coisa que ele... É claro que não. Ele não sabe o que está falando, ele está usando o nome assim apenas como rotulação publicitária. Então, é evidente que um debate ideológico, a meu respeito, não vai haver no Brasil. Nunca vai haver. Você acha que tem na esquerda algum sujeito capaz de discutir a minha obra? Ou até parece esse, o Donkey, né? O Donkey dizendo, não, mas o Olavo Carvalho é muito famoso, mas ele procura ali no Google, no como é que chama? Google, sei lá, é Google Acadêmico, né? Lembra disso? Como é que chama? Google University, um negócio assim. E quase não tem referência a ele. Falei, meu filho, isso quer dizer que não foi indexado no Google Referência. Se você quer, eu te dou a lista de referência. E tem mais referência a respeito da minha obra do que você jamais terá em 200 anos de vida. Se você durar 200 anos, as referências à sua obra não chegarão a 1 milésimo do que tem a meu respeito. Agora, não foram indexados no Google, eu sei lá por quê. Deveria ser, não é isso? Mas, evidentemente, você acha que o pessoal do Google gosta muito de mim? Não tem por que gostar. Né? Se eles gostar de mim, eu vou perguntar o que que eu estou fazendo de errado. Né? Então, o que ele tem? Veja o argumento do cara. Não, ele não está no Google, não sei o quê. Ah, rapaz, vai tomar no cu, porra. Que coisa mais ridícula. Né? Um professor universitário, é isso que ele tem a alegar contra o outro quando o cara não está no Google? Porra, esse é argumento de ginásio, porra. E é assim que se discute no Brasil. É tudo assim. Então, para esclarecer esse negócio do conservadorismo, vamos supor que nós fôssemos discutir a sério este negócio. E você perguntasse assim, o Olavo de Carvalho é conservador? E, sobretudo, ele é o guru do conservadorismo? Então, bom, vamos definir o conservadorismo, né? E eu acredito, pessoalmente, que só existe real conservadorismo no mundo anglo-saxônico. Já existiu na França, hoje tem outro negócio misturado, né? Mas no mundo anglo-saxônico, na Inglaterra e nos Estados Unidos, existe mesmo um movimento sério. Você tem intelectuais de primeiríssimo plano e eles têm um confronto com o pessoal do lado de lá. É um confronto tanto acadêmico quanto publicitário. Tem confronto intelectual e confronto político. Então, vamos procurar nesta fonte. Melhor ainda, vou procurar, vamos dizer, o reflexo brasileiro desta fonte. Então, agora, tive uma sorte que saiu, né, o pessoal aí, o Bruno Garchagen e o Daniel Fernandes, publicaram esta coletânea de escritos do João Camilo de Oliveira Torres, um autor que eu cito há muitos anos, pelo qual tenho o maior respeito. Esse é um grande pensador brasileiro. Escreveu livros absolutamente indispensáveis, como História das Ideias Religiosas no Brasil, Teoria Geral da História, sobretudo, A Democracia Coroada, que é como ele expressava a doutrina política do Império Brasileiro, né? Perfeito o livro, né? Então, e tem essa coletânea de ensaios aqui, no qual ele começa me dando justamente a dica que eu estava procurando. Eu falo, eu quero uma definição de conservadorismo dado por algum desses pensadores anglo-saxônicos, de maneira bem resumida, para eu poder comentar na aula. E sorte minha, o livro chegou essa semana, eu abri e falei, opa, está aqui o que eu estava procurando. Então, ele dá aqui a definição de conservadorismo dada pelo Russell Kirk, né? Ou como diz o seu biógrafo brasileiro, Russell Kirk, né? Então, o Russell Kirk, ele define aí vocês estão lá tomando dinheiro da família do Russell Kirk, fez um sucesso engraçado. Não foi nenhum desses, esse aqui estou inocente. Então está aqui, João Camilo resumindo o resumo feito pelo Russell Kirk. Ele fixa em 6 pontos a sua descrição do conservadorismo, do conservative minds. Então, primeiro, a crença numa ordem divina para a sociedade e para a consciência. Presta atenção, ordem divina da sociedade e da consciência. B, valorização da variedade e colorido da vida tradicional. C, reconhecimento da legitimidade da existência de classes e hierarquias sociais. D, convicção de que propriedade e liberdade estão intimamente ligadas. Cinco, tradicionalismo. 6, distinção entre mudança e reforma, ou revolução e reforma. Então, são esses 6 pontos. Vamos ver um por um o que que eu penso a respeito de algum deles, porque se eu subscrevesse esses 6 pontos, aí seria um conservador no sentido estrito definido pelo Russell Kirk. Então, coisa que eu não acredito que eu sou. Aliás, o Russell Kirk é um autor muito interessante, foi muito importante, mas não esqueçamos que o Erich Fröhlich o considerava apenas um menino, né? Quer dizer, não chegava a ser um pensador profundo. Ele expressou muito bem a mente, o coração, o sentimento conservador anglo-americano. Isso ele fez, ou seja, é um excelente escritor, mas não é um cientista político, e muito menos um filósofo político, né? Bom, então, vamos lá. Primeiro, crença numa ordem divina para a sociedade e para a consciência. Eu acredito nisso? Não, não acredito. Não acredito que isso exista. Porque se existisse, vigoraria, meu Deus do céu. Quando você vê, existe uma ordem divina no cosmos? Claro que existe. O cosmos está ordenado e ele funciona. Tá certo? Se parasse de funcionar a ordem divina para o cosmos ia explodir e ia acabar. Então, se existisse uma ordem divina para a sociedade obedeceria essa ordem. Não é isso? Ou então ela estaria totalmente fora da ordem divina e condenada à extinção. Então, o que há é um ideal divino. Assim, é como se você dissesse assim, você tem ali, por na religião católica, na cristã em geral, você tem os 10 mandamentos que são, vamos dizer, de certo modo, moralmente obrigatórios para todo mundo, mas você tem, além disso, você tem modelos de perfeição para os santos, os grandes místicos, etc., etc. Então, eu diria que o que eles estão chamando de ordem divina aqui não é uma ordem divina real, é um modelo de perfeição. Modelo de perfeição que alguma sociedade atingiu? Não, nunca nenhuma atingiu. Mas tem algumas que se esforçam para chegar lá. Aqui nos Estados Unidos você vê a sinceridade desse esforço, é óbvio, e mesmo assim falha a todo momento. Portanto, a noção de ordem divina não é uma noção descritiva, correta, científica, que você possa levar a sério. Mas ela é a expressão de um mandamento religioso que se oferece como norma de perfeição. Quer dizer, se a sociedade fosse para ser perfeita, deveria ser assim, assim, assim, assim. Pode isso ser considerado um conceito científico? Pode, no sentido, vamos dizer, de uma assíntota, uma curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca chega lá. Então, é uma norma de perfeição que nunca será atingida, mas da qual você pode se aproximar mais ou menos. Então, nesse sentido, a noção da ordem divina pode ser usada como instrumento de medição, para você aferir qual é o estado de coisa no mundo num determinado momento. Então você disse, olha, por tudo que eu vi, assim, a sociedade americana está mais próxima da ordem divina do que estava, por exemplo, a sociedade nazista. Tá certo? Mas olhe bem, é um julgamento subjetivo que eu estou fazendo. Não que o padrão da ordem divina seja subjetivo, ele não é subjetivo, tá certo? Mas ele é um padrão ideal, né? Não real. Então eu posso pegar esse padrão real e confrontar com a realidade para medir a realidade. Isto me dá um conhecimento da realidade, mas isto quer dizer que justamente que esta ordem divina, ela materialmente, realmente, ela não existe. Ela existe no seguinte sentido, no juízo final, quando acabar essa porcaria, e nós formos ser julgados, nós seremos julgados por essa ordem divina. Quer dizer, as sociedades que existiram e os seus representantes serão julgados na comparação com essa ordem divina. Mas ela só existe neste sentido. Portanto, qual é a legitimidade de você cobrar as sociedades existentes pela proximidade maior ou menor delas em relação à ordem divina? Então, isso pressuporia que tudo na sociedade é resultado da vontade humana. Quer dizer, vocês não cumpriram a ordem divina, vocês não se afastaram da ordem divina. Sim, mas quem que decidiu isso? Foi, como diria o Max Weber, um conjunto de resultados indesejados, imprevistos das ações humanas. Então, nesse sentido, o julgamento que você faz de uma sociedade pela comparação com a ordem divina só tem valor para você. É um valor, por assim dizer, heurístico, quer dizer, uma coisa que você usa para você se esclarecer a respeito de algo. Isso não vai te dar uma certeza científica de jeito nenhum, e muito menos vai assegurar que o julgamento que você está fazendo daquela sociedade é justo. Então, é claro, por exemplo, se você pegar, sei lá, a sociedade asteca, né? Eu andei lá pelo México vendo aqueles altares onde faziam sacrifícios humanos, deitava o sujeito lá, abria o neguinho, jogava o coração, tirava o coração dele. Bom, não precisa fazer muito esforço para dizer, bom, isso aí não se aproxima da ordem divina, com certeza. Né, certo? Eu vi isso, fiquei horrorizado, e vi que tinha gente gostando, tinha gente achando maravilhoso, né? Então, assim, tudo que eu vi da cultura mexicana primitiva, eu acho que é de vomitar, né? Se dependesse de mim, eu mandava derrubar tudo, falava, vamos apagar essa porcaria. Assim como quando os caras me levaram lá em Olinda, né? Ah, vamos ver o mercado, ver o mercado. Falei, eu fui lá, vamos lá. Cheguei no mercado, eu senti que tinha um negócio sinistro no ar. Falei, que porra é essa, né? Depois isso aqui era mercado de quê? Os caras, mercado de escravo. Falei, vamos embora, porra. O que eu vou fazer nesta merda? Eu vou ficar contemplando essa desgraça, né? Então, claro, você tem que guardar como documento histórico. Mas é um documento histórico vergonhoso, claro. Mas não é bem vergonhoso, é deprimente. Né? Quem é que pode ficar contente vendo uma porcaria dessa? Só se for um louco que Está com saudade da escravidão, queria escravidar, né, 150 neguinha para ficar brincando com ele, né? Pode ser. Tem louco para tudo, né? Então, esse julgamento, ele pode ser altamente esclarecedor, mas para o indivíduo, por exemplo, nessa comparação que eu fiz, né, com o do México, né, com o da Olinda, né? É um julgamento pessoal, meu, subjetivo que eu estou fazendo. Não é totalmente inválido, não é errado, mas também não é científico, né? Filosoficamente, tem algum valor relativo. Então, se o conservadorismo defende este princípio, eu não posso segui-lo nisso, porque isso para mim não é um princípio. Isso é apenas um instrumento ocasional de avaliação da situação. Vamos ver o segundo ponto. B. Valorização da variedade e colorido da vida tradicional. Valorização do quê? Quer dizer que eu vejo as culturas antigas, tudo que elas nos legaram, e acho bonito, né? E gostaria de conservar. Ué, tem alguém que não gosta? Né? Tem algum sujeito que, por ser comunista, tem algum comunista que, quando chegou, tomou o poder na Rússia e disse: vamos destruir todos os monumentos do czarismo? Nenhum nunca falou um treco desse. Não é isso? Eles conservam, eles têm orgulho daquilo. Eles são conservadores por causa disso? Então, eu não vejo que isso defina bem o conservadorismo, embora possa ser um dos elementos. Quer dizer, é um argumento em favor de uma política conservadora, com a ressalva de que não existe nenhuma política que seja totalmente contra isso. Houve, durante um certo período, o um movimento modernista. No movimento modernista, havia muitas pessoas que eram ou fascistas ou comunistas, muito fascista no começo. E eles tinham a idealização do progresso, das máquinas, da novidade. Então, mas nenhum fascista era tão fascista que falava: não, vamos destruir tudo, todos os monumentos de Roma, vamos queimar todos os quadros, agora só vai ter o monumento do progresso, vai ter locomotiva, foguete. Nenhum foi tão louco assim, né? Teve alguns que falavam isso, mas era só, né, da boca para fora. Teve um italiano aqui, Marinetti teve uma influência enorme no modernismo brasileiro. Ele falava umas coisas desse tipo, né? Italiano como uma raça adolescente, uma coisa assim, queria tudo novo, né? Mas era só da boca para fora, pô. Ele não disse: ó, vamos, sei lá, vamos queimar o Vaticano, porque é coisa de antigamente. Nem falou isso, né? Do mesmo modo, na União Soviética, eles inventaram alguns estilos modernos que expressavam a ideia da força, da produção, né? O lado quantitativo. Mas nenhum saiu destruindo monumentos do czarismo só porque era um passado. Tá certo? Então, eu sou favorável a isso. Bom, até certo ponto eu sou também. Mas eu não creio que isso me defina como conservador. Eu acho que isso me define apenas como um ser humano, né, normal. Quer dizer, não tenho que estar no hospício, porque quem mandar destruir tudo tem que estar no hospício, obviamente. Então, eu não acredito que esse seja um fator verdadeiramente definidor de ideologia nenhuma, né? Quer dizer, algo que é compartilhado por várias ideologias não pode ser típico de nenhuma delas, né? C. Reconhecimento da legitimidade da existência de classes e hierarquias sociais. Eu nunca na minha vida pensei nisso em termos de legitimidade. Mas nem. Você pergunta para mim: você acha que deve existir classes sociais? Uma coisa é você perguntar para mim: você acha que deve existir gatos? Ou tatus, bolas, né? Ou nuvens. Não, isso é uma realidade, isso é um elemento fático, né? Não um valor. Nunca, já houve sociedade sem classes, bicho, é o sapato sem pé. Entendeu? Eu quero fazer sapato para uma população que não tem pé. Seria a mesma coisa, né? Então seria a galinha que bota ovos cúbicos. Né? Quer dizer, não tem sentido. Classes e sociedades são exatamente a mesma coisa. Isso não quer dizer que elas devam existir. Porque em certas sociedades a estrutura de classes pode se tornar muito injusta. E em outras ela pode ser justa, mais justa ou menos justa. Portanto, a existência de classes por si não é um critério nem de justiça e nem de injustiça. Precisa de algo mais para definir essa coisa. Mais ainda, eu fiz aquele estudo sobre as castas. E as castas eu defini como tipos psicológicos. Quer dizer, no mesmo sentido que o Ortega y Gasset também, a nossa definição é diferente, mas é inspirada na mesma ideia. Não são classes sociais. Castas são tipos psicológicos que podem se distribuir em várias classes diferentes. Quer dizer, você pode pegar um cara que está na casta Shudra, que é a mais baixa, e que ele é um Brahman, né? Pela estrutura da sua psique, né? Como em outros casos, em outras sociedades mais raras, você tem uma estrutura de classes que procura imitar as castas, como na Índia, por exemplo, né? Então, quer dizer que existe uma classe social no qual predomina certos tipos psicológicos. Mesmo assim, a distribuição não vai ser perfeita, né? Então, é por isso que na Índia se admite a existência de, por exemplo, de indivíduos altamente desenvolvidos do ponto de vista espiritual, mas que estão nas classes mais baixas. E tem no século XX tem o famoso santo Pária, né? Todo mundo venerava o cara, mas ele não entrava no templo Brahmani, por uma questão de respeito. Ele diz, não, eu, pela minha casta, não posso entrar aí, embora possa dar lição para os caras. Entendeu? Então, você vê que mesmo na Índia, onde houve um certo esforço para equalizar a estrutura de classes com a das castas, não funcionou completamente, né? Então, por isso você vê que o negócio das classes é muito complicado. Se você pegar no Brasil a classe dominante, né, só tem pária, só tem vigarista, porra. Quem é que não sabe? É tudo ladrão, porra. É. Bandido é pária. Quer dizer, o pária é um negro que não tem, não pertence à classe nenhuma. Ele imita o comportamento das classes quando lhe interessa, né? Mas ele não acredita em nada daquilo. Então, por exemplo, o sujeito que for, vamos dizer, ele é um vaixa, quer dizer, ele é um comerciante, ele é um homem, né? A finalidade dele é produzir riqueza. Você acha que a classe dominante do Brasil é assim? Ela não produz riqueza nenhuma, meu Deus do céu. E não sabe. Você dá uma firma para eles administrarem, eles destroem a firma em 3 meses. Como destruir o Estado brasileiro? Ou seja, nem o instinto do lucro os desgraçados têm. Eles têm o instinto da perda, do prejuízo. Então, eles são tipos predadores, eles são ladrões, eles não são empresários, meu Deus do céu. Não é isso? Outra coisa, uma vez eu estava no Fórum da Liberdade, chegou lá alguém com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostrava assim, que nas universidades brasileiras só 3% dos estudantes queriam ser empresários. Os outros todos queriam emprego. E os caras definiram, a universidade é para formar a classe dominante. Eu falei, mas que raio de classe dominante é essa? Todo mundo quer ser empregado. Tem algum treco errado aí. Então isso quer dizer que a estrutura de classe no Brasil é muito confusa. E as pessoas usam os nomes das classes para fins de propaganda política. É só vocabulário da propaganda ideológica. Não é ideologia, isso é propaganda ideológica. Aquele teste que o Meira Pena fez o estudante dele da Universidade de Brasília. Que classe social vocês pertencem? Ninguém sabia, porra. Quer dizer, os caras que dizem que são a camada mais esclarecida da população, quer dizer, os estudantes, traziam para tudo analfabeto, mas nós que somos estudantes, nós estamos, né, highbrow, né? Esses não sabem que classe social pertence. Então, você sabe o que é um cu? Você sabe onde tem um? Você tem certeza que está lá? Não tem. Tá certo? Então, o negócio assim, é desesperador, gente. É desesperador. Quer dizer que, como é que caras que dão palpite sobre a estrutura de classe não sabem qual é a classe social que eles pertencem? Não é isso? Então, é a mesma coisa que você ficar dando palpite sobre a técnica de jogar futebol e não sabe o que é uma bola. Você não consegue distinguir, né, uma bola de uma jaca, né? Então, bom, vamos ver mais um aqui. Então, eu realmente não acho que a existência de classes sociais seja um valor que possa ser defendido ou atacado. Essa defesa da existência de classe é apenas um argumento antissocialista. Mas é um argumento antissocialista mesmo? Quando os socialistas falam de uma sociedade sem classe, eles acreditam nisso? É claro que não, porra. Isso não é sério, né? Isso é que nem o conto do Pirandello. Mas não é uma coisa séria, né? Quer dizer, estão gozando da minha cara fazer a sociedade sem classe. Tá? Quem vai fazer a sociedade sem classe? Né? Tem que ser o cara que está na classe dominante, evidentemente. Né? Então, como é que vamos construir a sociedade sem classe se ninguém domina a porra da sociedade? Então, assim, é gozação, pô, é gozação. Né? Quando Karl Marx veio com essa conversa, tinha que dar meia dúzia de tapa e mandar embora. Cala a boca, burro. Né? D. Convicção de que propriedade e liberdade estão intimamente ligadas. Ah, bom. Esta aqui é uma afirmação de tipo científico, factual. Quer dizer, existe uma correlação entre a defesa da propriedade privada e a possibilidade das demais liberdades, liberdade política, liberdade civil, etc, etc. Uma coisa está ligada com a outra. Factualmente. Então, isto aqui não é um preceito, não é um juízo moral que estou fazendo, não é um programa do, um item do programa conservador. Isto é uma simples afirmação científica. Óbvio que uma coisa está ligada à outra. Né? Então, portanto, a garantia da propriedade é inerente à garantia da liberdade. Porra, né? Me parece um óbvio. Então, bom, essa coisa eu aceito, mas não como um princípio a ser defendido, um princípio valorativo, um princípio axiológico, moral a ser defendido. Não, nem como princípio político, mas como uma simples afirmação científica. Afirmação científica que a existência do socialismo jamais negou. Eles podem dizer que vão negar, mas e daí? Mas não vão negar, na verdade não vão. Não? Agora, tradicionalismo. Bom, o que quer dizer tradicionalismo? O amor às tradições antigas? Fala, mas espera aí, mas o comunista não tem amor às tradições antigas? Eles tomam o poder, saem lá queimando os monumentos, quadras, eles não fazem isso. Não é isso? Então, alguns elementos da tradição, todo mundo gosta. Né? E se você ler a obra de Karl Marx, né, ele mesmo reconhecia que há uma dificuldade em você entender por que que obras que já não têm significação na luta de classes ainda mexem conosco, ainda nos comovem. Não é isso? Mas ele reconhecia que isso existe e que, portanto, são valores permanentes. Se você pegar toda a obra do Georg Lukács, né, toda a teoria literária dele é baseada no amor ao quê? O que ele chamou realismo clássico, que é o realismo literatura burguesa, tipo Thomas Mann, Balzac, etc, etc, etc. Bom, isso é um tradicionalismo, evidentemente. Né? Então, também você vê, existe uma oposição entre o tradicionalismo e o progressismo? Fala, obviamente não. Né? É o que dizia o Rosenstock Husserl, ele dizia, toda pessoa normal é tradicionalista e progressista. Só o louco é que consegue ser só uma dessas duas coisas. O sujeito normal, o que é bom na tradição, ele quer conservar, o que é bom no progresso, ele também, ele apoia também. Todo mundo é assim, você está entendendo? Então não é uma questão filosófica legítima, é uma falsa colocação de problema filosófico. Não é isso? Então, é como o famoso individualismo ou coletivismo. Não é isso? O que é o coletivismo? É você querer dar a todos os benefícios individuais que os indivíduos gostam. Né? Então você está valorizando o individualismo. Né? Você tanto está individualizando que você quer coletivizá-lo. Então, é claro que é uma colocação mal feita, é um desses antagonismos absurdos que serve para discussão no ginásio, mas que não é sério. Então, também, a distinção entre mudança e reforma, ou revolução e reforma, e muito bem, isso caracteriza, isso existe, claro, mas isso define o conservadorismo, ou, por exemplo, se você pegar os liberais, eles também não são todos a favor de reforma em vez de revolução, né? Os chamados socialistas revisionistas, Edward Bernstein, Karl Kautsky, etc., não eram todos a favor da reforma em vez da revolução? O pessoal do movimento lá da Inglaterra, do Bernard Shaw e outros, como é que chamava aquele negócio lá? Fabianos, né? Eram todos reformistas. A favor da reforma, não da revolução. Então quer dizer que os fabianos, os socialistas, o Karl Kautsky, etc., era tudo conservador fala, não, então isso não define o conservador. Então isso está mal colocado pelo Russell Kirk, né? Isso quer dizer que ele pegou alguns estados de espírito que ele viu naquele meio que ele frequentava e ele expressou corretamente. Mas ele não examinou filosoficamente se essas questões podem ser formuladas nesses termos. E se formulando nesses termos, você está realmente descrevendo ou o movimento conservador existente ou o que você acha que deveria existir. Está entendendo? Então, você carimbar o Olavo como conservador é uma coisa que, no máximo, tem um valor muito relativo, longínquo, não é isso? Eu não pertenço a essa discussão. A discussão de como a sociedade deve ser, se tem um sujeito que não está lá, sou eu. O que não quer dizer que eu nunca tenha opiniões, de juízos de valor a respeito do que quer que seja. Sempre tenho muitos, mas é sobre pontos particulares, não sobre o conjunto da sociedade. Não é isso? Muito bem. Ainda, como se fosse continuação e confronto com esta análise que eu estou fazendo, né? E outro dia eu estava vendo uns vídeos de uma mocinha americana que é técnica de canto, ela ensina os carinhas a cantar, né? E ela estava lá examinando vários cantores e um dos cantores que estava examinando era Elis Regina, cantando a canção do Belchior, Como os Nossos Pais, canção de 1975. E ela, embora não entendesse a letra, né, ela pegou várias coisas da interpretação da Regina. A análise está muito bem feitinha. E eu aí comecei a prestar atenção na letra, pela primeira vez na minha vida, porque naquela época eu conheci o Belchior era namorado da minha chefe. Né? Eu trabalhava numa revista da Abril, e a minha chefe era namorada dele, e a gente sempre, nas festinhas ali da redação, a gente sempre o encontrava. Então, não parecia um bom sujeito. E eu, pela primeira vez, comecei a prestar atenção nessa letra, que fez um sucesso enorme, sobretudo no meio da juventude universitária. E o sucesso mostra que ela expressava um sentimento que existia realmente, né, entre aquelas pessoas. De algum modo, o Belchior estava expressando o que eles sentiam. E quando vemos o que eles sentiam, isso explica muito de tudo o que aconteceu depois. Quer dizer, o destino da esquerda nacional. Como é que a esquerda nacional, né, chegou a se tornar a maior gangue de ladrões da história humana? Como foi possível, né? Porque o que eles fizeram, gente, é notável, porra. Você roubar assim, trilhões e trilhões, trilhões, porra. Você pega assim, Al Capone, esses caras ficam. São nada perto disso, né? Até o próprio nem o Fidel Castro conseguiu roubar tanto, meu Deus do céu, né? Então, como foi possível isso? Qual é o estado de espírito, né? E daí você vê o seguinte: olha que coisa bonita, né? Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós. Quem somos nós? Os jovens. É isso? Então, cabelo ao vento, gente jovem reunida. A passeata, evidentemente. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, nós não conseguimos nos transformar tão profundamente quanto queríamos transformar a sociedade. Nós éramos, né, o motor e o, como é que se diz, a causa, força causal da mudança que ia transfigurar tudo e criar um mundo maravilhoso, né? Mas, no fundo, nós não mudamos nada no conjunto e nós também não mudamos, ainda somos tão malvados quanto os nossos pais. Eu digo, mas peraí, mas que raio de pecado os seus pais cometeram? Né? Por que que os seus pais deveriam ser o modelo, o antimodelo da sua conduta? Eu não quero ser como meu pai, eu quero ser um negócio muito melhor. Não é isso? E daí, veja que coisa. Peraí, vai chegar um negócio mais bonito ainda, mais bonito. 1975, gente, acho que é. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. Olha que maravilha, porra. Quer dizer, deu tudo errado. Eles venceram, quer dizer, eles, os milicos, reacionários, etc, etc. E do nosso lado, aqueles que me abriram uma nova consciência, uma nova juventude, está em casa contando o vil metal. É o Lulinha contando o dinheiro do mensalão, porra. Né? Então você veja, em 1975, né, era isso que o pessoal da esquerda sentia. Sentia o seu fracasso, não só o seu fracasso total, a derrota, né, mas a sua podridão. E eles não tinham outra maneira de expressar essa podridão senão dizer que nós ainda somos como os nossos pais, nós somos tão egoístas quanto eles. E aqueles mesmos que nos abriram uma nova consciência, né, que nos descortinaram um futuro maravilhoso, estão lá em casa contando o vil metal. Não é profético? 1975. Mas você veja, também tem isso aqui. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Quer dizer, ainda tem uma esperança. Vai vir o novo, vai vir o Partido Comunista se ferrou, vai vir o PT, né? E vamos tomar conta de tudo e vamos criar um mundo maravilhoso, né? Se não der para transformar um mundo maravilhoso, pelo menos vamos encher o cu de dinheiro. Você vê que é uma tragicomédia, né? Eu não sei se é para rir ou para chorar. Mas, se você pensar bem, toda a história seguinte já está nessa musiquinha aqui. É isso. Então, o Belchior cumpriu a missão dele, porque missão como se fosse de um poeta, né? De captar o que está acontecendo e expressar o que as pessoas não conseguem dizer. Então, é isso aí, gente. Até a semana que vem. Muito obrigado. Hoje não tem resposta de pergunta.